gangue está de mentira, tem quem diz atrasalado. No palco multiplicamos, você tá incomodado. O rap é pra informar, mas também pode atacar. Seguindo nossa trilha, Deus sempre nos vai guiar. Quem é que vai julgar? Primeira pedra a tirar. Debaixo dessa ponte muitas águas vão rolar. Na fé, na caminhada, sobrepondo as barreiras. Cair, se erguer, pode crer, tem mil maneiras. Num instante tudo está maravilhas, meu irmão. No outro sua casa desmorona pelo chão. Do que te adiantou ter carro, moto da hora? Quem disse seu parceiro virou as costas, foi embora. Na selva cê ajuda e faz sua aposta. Quando eu percebi, tava criando cobra. Pilantra e safado, aqui não cola não. No rap eu aprendi a ter uma visão. Arsenal, a visão que tem que ter pra você não acabar mal. Arsenal, não corrompe por dinheiro e não vende só moral. Arsenal, a visão que tem que ter pra você não acabar mal. Arsenal, não corrompe por dinheiro e não vende só moral. Chegando à conclusão e atitude pacifical. Observando quem é quem na quadrilha pra somar. Vamos sumariar certos camaradas verdadeiros que ficavam fazer parte da nata. Eu que dizia que honrava, era da quadrilha, apertava minha mão e dizia é nós na fita. Escuta só traíra, somos nós linha de frente que vestimos a camisa. A consciência e visão tem ganância e ambição. Muitos invejosos querendo ser o bom. Tem que ser original, leal e transparente. Mais por dinheiro que ser independente. De miliano a sigla, tive que acreditar. Se dependesse de vocês, eu não saía do lugar. Na fé, na humildade, desviando das barreiras. Temos coletividade e atitude em nossas veias. Arsenal, a visão que tem que ter pra você não acabar mal. Arsenal, não corrompe por dinheiro e não vende só moral. Arsenal, a visão que tem que ter pra você não acabar mal. Arsenal, não corrompe por dinheiro e não vende só moral.